a comet blazing across the evening sky. Gone too soon. Like a rainbow fading in the twinkling of an eye. Gone too soon. Shining, sparkling, and splendidly bright. Here one day, gone one night. Like the loss of sunlight on a cloudy afternoon. melhor mix do Brasil. Mix. Coisa antes, sabia que a gente já tem quase 700 mil seguidores no Insta? Vai lá, arroba Rádio Mix FM, segue a gente, marca a galera. Inclusive tem um post lá falando da nossa árvore de Natal premiada. São mais de 400 prêmios, então é só você chegar juntinho aqui, envolvidão, envolvidona, no 11981800000, dizendo meu presente de Natal tá na Mix. É fácil participar, gente. Você vai passar o seu Natal naquela style. Por quê? Tem o kit Nicoboco com camiseta e boné. Mais uma vez vou repetir pra você: 11981800000, é só participar. Mais uma versão Mix que você não ouve em sua plataforma digital. Mix. Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir. Eu levo flores, som de cantores e ela ama ouvir. Essas pretinhas toda emperiquitadinha, meio modeletezinha na pegada francês. Tem a simplicidade que é difícil se ver, e a sagacidade que é difícil se ter. É de falar baixinho, gosta de calor, carinho, e quando vai tomar um vinho pra brindar de santé. A gente se combina, a gente tem tudo a ver. Se é coisa do destino, já não sei te dizer. Havia conhecido através de um conhecido. Ela é prima de um amigo que eu trombei num rolê. sofrer. Ciúme era um conjunto, pedia pra eu valorizar as crises de ciúme dela. Porque se o ciúme dela sumisse, o amor também sumia junto. E curtia Nutella, revista, novela, sambista, Portela, a pista, a favela, mó sinistra ela, fascista e bela. Aliás, Sérgio Vaz era fã de Mandela. Vai pensando que ela é fácil, rapaz. Ela não é daquelas mina, tanto fez, tanto faz. Não cabe naquela rima de alguns anos atrás. Nem combina com as mulheres vulgares. Uma noite nada mais. Dele é Israel Feliciano. Pois é, Rael envolvidão aqui na Mix. Você curte cinema? Be faithful and walk when not able, and be there in my trials and my tribulations, through our doubts and frustrations, in my violence, in my turbulence, through my fear and my confessions, in my anguish and my pain, through my joy and my sorrow, in the promise of another tomorrow. I'll never let you part. Keeping the faith.

R$5.000. Aproveite o melhor desta época do ano com a gente. Avenida Industrial 600, Santo André. Promoção autorizada pela Caixa. Consulte condições e regulamento no site. Mix. Espalhe a magia do Natal com a Giuliana Flores e presenteie toda a família. São diversas opções de flores e presentes. Utilize o cupom MIX30 e ganhe R$30 de desconto. Acesse giulianaflores.com.br e utilize MIX30. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Mix. Mix. Começando pra arrepiar com Ed Sheeran. Shivers. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Toes make me crinkle my nose wherever it goes.

sentia. Com flores e Iemanjá pediram paraíso pra gente se encostar. Uma viola tocar, melodias pra gente dançar. A bênção das estrelas a nos iluminar. Vinda boa, brisa e paz, trocando olhares ao anoitecer. Rir à toa é bom demais, olhar pro céu, sorrir e agradecer. Você assim, cadê a bolinha? A bolinha que você vai ganhar já já pra você, inclusive, se dar bem. Um montão de prêmios aqui te esperando. Presentão da Mondial, caixa de som, air fryer, headphone, churrasqueira elétrica. São mais de 400 prêmios. Manda aquela mensagem caprichada no WhatsApp da Mix, 11981801000. Mix, Super Mix. Não vai esquecer de dizer, meu presente de Natal tá na Mix. Agora tem o Ahá, quer dizer, o The Weeknd. Just a touch. I can never say it on the phone. They'll never let you go.

heaven's one. We're gonna feel something different. It will set you free if you just tell me every secret I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Don't you leave me there. Your eyes find paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find para. Oh my, my, my. There's a thousand. Mix. Mix 8h39, Katy Perry, The One That Got Away, fechando bem demais essa edição do nosso Super Mix. Agora a gente vai liberar então essa nossa bolinha da árvore de Natal, tão desejada aqui na Mix. A galera que participa aqui mandando mensagem dizendo meu presente de Natal tá na Mix já sabe, é só mandar no 11981801000 e já vai concorrer. Dessa vez quem se deu bem foi você, Adenilda Silva, final do fone 6641. Adenilda, parabéns. Aguarda aí que a equipe da Mix vai entrar em contato contigo. Já já tem o Mix Acústico. Super Mix. A qualquer momento tem mais. Mix. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix. Há quanto tempo você não escuta isso? Não sei. Só sei que foi assim. Aqui na Mix a gente adora relembrar. Por isso, de segunda a sexta, a gente te faz voltar no tempo e trazemos boas lembranças com o áudio das antigas. Áudio das antigas. E claro, valendo prêmio. Quer mais do que? Não perde. Áudio das antigas. De segunda a sexta, a partir das 2h25 da tarde, aqui na Mix. Ainda dá tempo de construir o seu futuro de sucesso. Quer saber como? Vem pra FAN. Na FAN, a Black Friday vai até dezembro com bolsas de até 73% durante todo o curso. É isso mesmo, durante todo o curso. Na FAN, as mensalidades são a partir de R$ 82. Você estuda em uma instituição nota máxima no MEC com condições imbatíveis e conquista uma posição de destaque no mercado de trabalho. Mude a sua vida. Acesse vempraFAN.com.br e inscreva-se. FAN, aqui o foco é você. Mix. Agora atenção! Já pensou em terminar o ano com seguro novo? Fique mais tranquilo e proteja seu carro ou moto. Eu tenho aqui um cupom especial para você fazer o seu seguro com Autocompara, uma empresa Santander. Usando o cupom Dezembro Automix, você ganha até 15% de desconto na sua contratação. Gravou aí? Bem fácil, né? Dezembro Automix. Aproveite já! Seguro alto totalmente online e com descontão. Acesse autocompara.com.br e contrate já. Mix. O João quer recriar, diversificar e vender mais. Tamo junto. A Rou vai faturar com um aluguel de máquina grátis. Tamo junto. A Ju está de olho numa taxa super baixa. Tamo junto. Garanta sua Super Get com aluguel zero, faturando a partir de R$ 1.500 no mês. Simples assim. E a taxa é bem menor que na concorrência, a partir de 1,89%. Acesse getnet.com.br. Tamo junto. Mix. A família mais querida da pré-história chegou no Telecine. Os Croods 2, uma nova era. Um lançamento exclusivo que você só encontra no Clube dos Telecinners. Pode chamar o filho, a filha, a avó, o pai, a mãe e juntar todo o bando para se divertir como nos velhos tempos. Afinal, família é família desde a Idade da Pedra. Telecine, aqui o filme é só o começo. Mix. Já pensou em ganhar um prêmio por ter comido o seu sanduíche favorito? Então escuta essa. A Mix e o Burger King te deixam escolher. O que você prefere? Um iPhone 13 ou 10 mil reais em dinheiro, hein? Pra participar é fácil. Nas compras a partir de R$18,90 no Burger King, você já tem uma chance de ganhar. Aí é só acessar radiomixfm.com.br/BKNAMIX. Cadastrar o seu cupom no site e anexar quantas notas você quiser. Mas se liga, porque essa promoção é válida apenas nos restaurantes participantes. E você confere essa lista acessando o site da Mix. E aí, já escolheu? Dezão na sua conta ou um iPhone 13, hein? Vai pensando aí enquanto come o CBK. Baixe agora o aplicativo da Mix no seu celular. Olá, eu sou o Rodrigo Hilbert e cada um tem a sua receita para ter um ano feliz, né? A minha eu vou contar para vocês agora. Comece com um pouco de empatia, tempere com trabalho e criatividade, acrescente uma pitada de otimismo e coloque amor a gosto em tudo que fizer. Pronto! Sirva com generosidade e você terá um ano incrível. Desejamos a todos um 2022 repleto de realizações e das melhores escolhas. Mondial, a escolha inteligente. Acesse radiomixfm.com.br. Happy Hour no Applebee's de segunda a sexta, das 16 até as 20 horas. Todas as bebidas com 50% off. Venha curtir seus drinks preferidos. Applebee's, sempre um motivo para celebrar. Se beber, não dirija. Promoção válida para maiores de 18 anos. O restaurante está seguindo todos os protocolos de acordo com a OMS. Agora escuta essa. Tá a fim de curtir milhões de músicas em alta qualidade, sem anúncios? Então, dê um Shazam na próxima música que vai tocar aqui na Mix e ganhe até 5 meses grátis de Apple Music. Nos vemos no Apple Music, a plataforma de música mais incrível do mundo. Mix do Brasil. Acústico. Acústico. Mix acústico. Mix 15 para as 9. Começando então o nosso mix acústico de hoje, muito especial, porque é com esses caras que em 2010 tiveram uma versão própria do jogo Rock Band. Ficou curioso, né? Sabia que em 1995 fizeram 2 shows beneficentes para ajudar o Food Not Bombs e dar alimento a pessoas necessitadas? Galera, eu tô falando do Green Day. A gente ouve agora para começar Time of Your Life. Mix acústico. Mix. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Mix acústico. Mix. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. And I can feel the paradise before my world implodes. Tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this'll be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two, it's true, it's true. My bad habits lead to you. Ooh. My bad habits lead to you. Pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark.

notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 14 de dezembro de 2021. E vamos ao destaque do dia. Desmatamento na Amazônia tem queda de 19% em novembro. Índice é o menor em 6 anos. Vanessa Mauri. Os números são resultado do trabalho integrado no combate a crimes ambientais da região amazônica. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Mais segurança nas estradas do país.